temos atletas desde os 4 anos de idade e neste momento, desde o escalão de escolinhas até séniores, mantemos à volta de 90, 95 atletas. Claro, o hockey acaba por ser uma família em que conseguimos envolver os pais, os jogadores, os treinadores. Portanto, isto é um conjunto de pessoas que acabam por passar muito tempo juntos e, no fundo, o importante aqui não é só ganhar. O ganhar é importante em todos os clubes, mas o importante é haver convívio, é os pais estarem presentes, estarem a acompanhar os miúdos e daqui a amanhã termos não só atletas, mas termos homens que tenham regras e que seja bom e benéfico para o futuro deles.